entre a lei e os tiros de fuzil. De que lado o povo está? Entre choros que ninguém ouviu, meus heróis não vão estar. Nessa guerra não tem vencedor, você vê no meu olhar. Já morri por defender o amor, sem troféu e sem placar. Antes de chegar meu fim, diria aquele que ficar, se eu pudesse estar de novo aqui, morreria aprendendo a amar só o amor. Curador.